Ele é o saído da El. Torre Salvador, meu cordial bom dia, o pioneiro Ono Ono, nacional com três pousos baixados travados. Pioneiro Ono Ono, ciente, continue na final e aguarde autorização de pouso. Demativo, prossegue na final, aguardando pista livre, pioneiro. O TAN 3896 no solo 00, chave solo 219. Pioneiro Nuno, vai para o pátio militar após o pouso? Pátio de autoridades. Ok, ciente. O senhor tem um pouso autorizado no 1-0? Vento 070 graus com 159. Pioneiro Nuno. Livre pouso para o pioneiro. Solo Salvador, chané 6311 com 138 a bordo, turno de 3 horas e 50, alterna Galeão, pronto para o táxi. Medrês Nuno, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, chame torre, 1895, QNH 10, 15, boa viagem. Pátio Índia e Alfa, no ponto de esperada 1895, IOG, chame 10, 15, graças, bom dia, chané 6311. TAN 3896, vai observar o táxi da aeronave da Oceané, que vai prosseguir para o ponto de espera, após a passagem da mesma, ingresso na Juliette para o gate 10, o TAN 3896. Gente, após a Oceané, prossegue para 10, 3896. Salvador, voo 1983, ciente da Romeu, autorização 380 Guarulhos. No 983, Guarulhos 360 autorizado, via UP Zulu no 6, após Bravo Del Zulu, após direto trivia, após conforme a rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 19.8, acione 5013. Autorizado nível 360 para Guarulhos, UP Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, formato do plano de voo. Decola da 10, com curva direita na saída da El, após o Aleda, após o Abrite. 198 é o controle, 5013 é o transporte de voo 983. No 983, corrigimento correto, resposta plano para posicionamento. Pois será, voo 983. Na direita. O senhor vai manter minha escuta e aguarde na Taxi Delta para ingressar na pista. O pioneiro Nuno, devido a um negócio da Oceané já passando externo. Sem problemas, companheiro. Está livrando aqui na direita e mantém a Delta na sua escuta. Oceané 6250, pista 10 livre, está autorizado o pouso. O vento é 80 graus com 1 no 4 nós. Tive pouso 6250. Torre Salvador, Xané 63, o Nuno, no ponto Esperidão 0, pronto, só para nada. Cliente, o Xané 63, o Nuno, alinhar e manter após o pouso do tráfego da companhia. É um tráfego, um Airbus 318, o 63, o Nuno. Entendido, após a passagem da nave da companhia, alinhe e mantenha o Xané 63, o Nuno. Pioneiro 1-1, táxi via pista 1-0 até o pátio de autoridade e observe a viatura, follow me, na entrada do pátio. Com certeza, companheiro, está ingressando na pista, vai taxiar por ela, livra a direita no pátio de autoridade e joga para follow me. O Xané 6250 no solo ao 07, chama o solo 219. 219. Xané 6250, levou o nosso, foi escuta. 6250, vai ter que ser a via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette 2, 02. Pioneiro livrou a pista. Gente, bom dia, pioneiro. Bom dia, até breve. O Oceané 639, decolagem autorizada da 1-0, vento 90 graus, 1 a 12 de nós. Autorizado de decolagem da 1-0, Oceané 639. Xané 6319, decolado ao 09, chame o controle. 19, decimal 8, Goiás. Penso 19, 8, vai chamar, meu Deus, grato. Bom dia, Xané 63. Salvador, bom dia, é o pioneiro Fone Ono. Pioneiro Nuno, prossiga. Autorização de tráfego para o Galeão 260. Pioneiro Uno, Galeão 260, autorizado via UPZULU 10, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 119 decimal 8, acione 5007. Está autorizado para o pioneiro Ono Ono Galeão no 260 pela Upper Zulu 10. Depois, conforme o plano de voo, regulando a pista 10 com a primeira curva à direita na saída da EL. Depois vai prosseguir. Confirme aí depois da EL? Da EL, Leda, após Leda, Bridge. Depois da EL, Leda, Leda, Bridge, o controle 198 transponde a 5007. Pioneiro Nuno, com o regimento correto, reforço quando para acionamento. Encontrar a planta de acionamento, pioneiro. Solo Salvador, bom dia, 4039, da Zen, informação Romeu, Campinas 3404. 4039, Campinas 340, autorizado, via UPE Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após Trive, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 119 decimal 8, acione 5533. Autorizado, Campinas 340, via UPE Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após conforme rota, vai decolada 10 com curva direita dela, sai EL, Leda, bridge. Controle 1198 Azul 4039, procedimento correto, postpando para funcionamento. Anotando pronto, posição 3439. Pushback acionamento, gol 93, Sanã. 205 está livre, reposte táxi, gol 983. 0-9-3. aeronave que chegou o solo? 5595, Ilhéus, 140, ciente, aguarde cópia. Boa tarde, boa 397, informação, avião está feito a atualização no momento. No 397, Congonhas 360, número 2, cópia. Trip 5595, para Ilhéus, autorizado 140, via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral. Controle 119.8, acione 0275. Autorizado para Ilhéus 140, perfil da Coral, primeira curva direita, Golf 677-798, controle, estação 10275. 5595, desenvolvimento correto, pós-plano para posicionamento. 97, eu ligo 400 para São Paulo, por favor. No 397, São Paulo 360, pronto? Pronto, 360. Autorizado 360 para São Paulo, via UP Zulu no meio, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119.8, acione 5021. 360, UP Zulu 21, UP Zulu 16, até BHZ, depois é Trivia, Trivia conforme a rota. A subida da El, Leda, Brice, depois, 97502. 1198, controle, saída da El, Leda, Brice. Da El, Leda, Brice, 098. Pushback, treinamento, 4039, já. 039 no 3, vai aguardar para o pushback. 5021, resposta, ponto para o pushback, acionamento. Cadê um para o pushback? 1983, poderia confirmar dados do táxi? 160 a bordo, 3 horas e 30, alterno galeão para o táxi. 1983, autorizado o táxi, via parte principal, IG Alfa, do ponto de espera da 10, chame torre, 1-1895, QNH 1014, boa viagem. 1094, parte IG Alfa, modelagem 295, boa nave. Azul 4039, cuidando que a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda, está livre de fuja após táxi. Passo, passagem da aeronave da Gol, na retaguarda, autorizado para o estacionamento, rebota o táxi 4039, eu sou. Livre 5595, parte 3, confirme? No pátio 3 está livre, reposta táxi. Salvador, voo 983, se aproximando, pode esperar da 10, pronto. 983, alinhar e decolar da 10, está autorizado. O vento é 90 graus, 149. Alinha e decola da 10, voo 983. Sete, confirme? Sertão, Bucente, aguarde instante para cópia número 2. Adelvio 77, aguarde instante para cópia. Decolador 22, chame o controle 198. 198, gol 983, obrigado, bom domingo. No 62 ele está livre após táxi. Solo, Salvador 4039, das para o táxi, 107 a bordo, 440, autonomia, também Ribeirão Preto. Quase 039, autorizado o táxi, via Indy Alfa, no ponto de esperado, 10, Chame Torre, 1, 18, 95, quem legal, 10, 5, boa viagem. 100 pontos, espera, 10, Chame Torre, 1, 8, 95, muito obrigado, bom dia a todos, bom final de semana, 4039. Salvador, muito bom dia, 4039 da Zupan, quanto será no Zé? 4039 está autorizado, a linha aí decolada 10, vento 90 graus, 15 nós. Desde decolagem 10, 4039, pronto. Vocês dois estamos verificando o seu plano. Sim. Salve Salvador, o 355-5543, após 3 horas e 30, da autonomia alterna Salvador, pronto para o parque. Pessoas a bordo de autonomia? 3 horas e 30, 43 a bordo. Tribo 5595, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperado 10, Chame Torre, 1, 8, 95. Parte via Índia, 895, no ponto de esperado. 0394. Gente azul. Delta 77 na escuta? Delta 77, Salvador, Santa Cruz, autorizado nível 260, decola 10, após curva à direita, radial 230, controle 1198, acione 2640. Correto, após pressionamento, Delphi 77. Está livre após táxi. Pele Serra Tango, Salvador, confirme destino. E o controle, 198. 198, obrigado, 4039. Pele Serra Tango, Salvador, Grupo Zulu, 340 autorizado, decola da 17, confirma? Golo 297, autorizado o táxi via parte principal em Alfa, no ponto esperado no 0, torre 1895, QNH 1014, boa viagem. Tchali Serra Tango, São Salvador, Grupo de Zulu, 340, decola da pista 35, após curva à esquerda, na saída Momo, após DCT. Controle 19.8, acione 5003. Final, já 17. Autorizador presente, uma base direta? Afirmo. Inicialmente, reposto na base. Para informação, temos um Boeing da Gol que vai interceptar a final da 10. Porém, mantenha a proa da base aqui da 17, aguardando a final. Obrigado. Trip 5595, decolagem autorizada, 10, vento 90 graus, 1629. Decolagem 10, 5595. Operacionamento táxi, torre 1895, Charlie Serra Tango. Acione, Charlie Serra Tango, chame táxi. Aguarde no ponto espera, agora no 397 devido a uma PR que está decolando aí no mesmo perfil de subida. Meio no 40, Maceió, ciência número 2, copy. Beleza, confirme quem chamou a torre. Okay, November e Yankee Mike. O senhor pretende taxiar do 44 para o pátio do, da ADEI? Ou melhor, do pátio da ADEI para o hangar da Bata? Confirme. Tenta milhas? Gente, Romeo Fox Lima para Serra Índia, Romeo Índia, mil pés, decola da 17, curva direito, corredor axé restrito, controle 19.8, acione 5015. Milha da 17, 4. Gente, o Lima Papaquilo, pouso autorizado na 17. O vento...